destinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão. Mas doutor, mais mola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. É por isso que pedimos proteção a vós mecê, homem pro nós escolhido para as rédeas do poder. Mas doutor, dos 20 estados temos 8 sem chover. Como vê, quase a metade do Brasil tá sem comer. Dê auxílio ao nosso povo, enche os rios de barragem, dê comida a preço bom, não se esqueça da saudade. Livre assim nós da esmola, que no fim dessa estiagem lhe pagamos até o juro sem gastar nossa coragem. Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão. E se um dia a chuva vir, que riqueza pra nação. Nunca mais nós pense em seca, vai dar tudo nesse chão. Como vê, nosso destino, mercê tem nas vossas mãos. Mas doutor, mais mola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão.